os objetos agora estão falando. Isso é o fim do mundo, acho bem capaz. Escutei o poste falar pro cachorro: não me regue tanto que eu não cresço mais. Acabei de jantar, veio a sobremesa, eu pulei pra cima, quase a mesa cai. Escutei o prato falar pro pudim: não adianta tremer que agora você vai. Com a colherinha fui mexer o café, tinha pouco açúcar, isso não convém. Escutei a xícara falar pra colher: você é magrinha, mas mexe bem. Peguei o palito, palitei o dente, tava palitando num buraco só. Escutei o dente falar pro palito: vê se eu sei cutuco o dente da tua avó. Quando eu fui deitar, encontrei uma pulga, eu matei a bicha pra dormir forgado. Mas outra pulguinha que saiu pulando disse: esse sangue tá envenenado.